Vamos estar à conversa com o Dr. Manuel Marques, presidente da ANCOSE. Estamos às portas de mais uma festa do queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital, aliás, à altura delas acontecerem na região. Eu perguntava-lhe, como presidente desta associação, como é que está neste momento o queijo Serra da Estrela, se está num bom momento ou nem por isso? Boa tarde e quero agradecer à Rádio Boa Nova a oportunidade que dá ao Presidente da ANCOSE, aliás, como sempre tem feito, e quero dizer que o queijo está de ótima qualidade, obviamente menos quantidade, porque os pastos, a seca, tudo influenciou essa produção leiteira. Muito bem. Neste momento, quais é que são as maiores preocupações ou as dificuldades de um produtor? Portanto, ele, dirigindo-se à ANCOSE, quais são as preocupações que mais houve? Ouço todos, me compreenderá. Mas a preocupação que neste momento é imediata e que eu já apresentei à Sra. Ministra da Agricultura, quer por escrito, quer pessoalmente em tábua, é o RIAP, portanto, por causa da tipologia das explorações, e que estou convencido que ela vai resolver. Aliás, ela quase tomou este compromisso, pese embora, não dependa só da Sra. Ministra da Agricultura. E tem vindo a diminuir o número de produtores, queijo Serra da Estrela? O número de produtores não, tem diminuído o efetivo animal, mas isto tem sido significante há 10 anos esta parte. A agricultura ainda não está rentável para cativar novos pastores, e jovens pastores ainda não está nesse momento. Mas espero que possa vir a acontecer. Sou pena de podermos vir a perder uma das melhores iguarias da região, que é o queijo Serra da Estrela. Estamos a falar de quantos, no que diz respeito ao efetivo animal, nesta região demarcada da Serra da Estrela? Demarcada da Serra da Estrela são 23 animais. Pese embora a ANCOSE tenha, na parte clínica veterinária, tenha 800 animais, 80 mil animais. Muito bem. Disse 23, dizia então 23 mil. Será? 23 mil animais, sim, inscrito no livro genealógico. E 80 mil que abrangem também as OPP. Muito bem. E de que forma é que a ANCOSE tem prestado apoio nos produtores e também nos pastores? Sempre disse e venho a dizer. Nós estamos a ajudar, não deixámos aumentar o preço das vacinas, estamos a manter ao longo do tempo. Retirámos o pagamento da participação financeira que os pastores pagavam à ANCOSE por causa de fazerem o contrato leiteiro, o programa de melhoramento, e que neste momento eles já recebem 24 euros por cada animal. Portanto, é nisso que estamos a ajudar, e eu sempre disse e venho a dizer, se no dia que soubermos que um pastor tenha problemas para pôr o pão em cima da mesa, a ANCOSE estará para ajudar a resolver o problema. Falávamos então aqui dos pastores e também dos produtores. É uma profissão dura, aliás, são profissões duras. Teme que também estas novas gerações não apreciem esta profissão e, portanto, isso também esteja em causa, haver pessoas na produção do queijo desde o início até ao fim? É uma profissão duríssima, nem vencedora, digo duríssima. O pastor não tem férias, não tem feriado, não tem domingo, não tem sábados, não tem festa, não tem batizados, não tem nada. O pastor... Aliás, como dizem os pastores, dizia o meu paizinho, que o rebanho tem que todos os dias ver o seu dono, senão não funciona, não produz. Por isso é que os jovens de agora não querem saber disto para nada, preferem outra profissão do que ser pastor, mas lamento isso. Os pastores, como costumo dizer também, tisnam o rosto com o sol e com o frio e com a geada, mas é essa a forma deles sobreviverem. Falava também há pouco sobre a Ministra da Agricultura. Considera que este setor deve estar nas prioridades do Ministério da Agricultura? O setor está. E digo-lhe que, dada a boa relação que eu tenho com a Sra. Ministra, porque nós resolvemos o problema no silêncio dos gabinetes, ao contrário de outros que andam na rua a fazer manifestações e que nunca ajudaram a agricultura, aliás, fui informado que eles têm criticado a Sra. Ministra por ela ajudar os pastores acima do Mondego. Que acima do Mondego só há pedra, só há calhaus, devem investir tudo no Alentejo, o que eu condeno veementemente. Mas, Sra. Ministra, posso dizer que de 4 milhões de euros que dava para as OPPs a nível nacional, passou para 6 milhões de euros, aumentou de 15 euros por animal de raça autóctones para 24, ajudou-nos a pagar a parte da, da língua azul, e acontece que também atribuiu agora um subsídio da guerra da Ucrânia de 8,16, que até inclusive já o pagou. Muito bem. Neste momento, a ANCOS conta com quantos associados? Pagantes andará por 2.500, 2.000. Abrange os 8 concelhos da região de mercado da Serra da Estrela. Uns 300 fazem parte do melhoramento. Muito bem. Também a ANCOS, que marcará a presença nesta festa do queijo, como é habitual? Claro que sim. Estamos sempre presentes, mesmo com a parte animal e também na parte do queijo. Pese embora nós não tenhamos agora a queijaria, mas fizemos um contacto mudado com a nossa anterior queijeira, com a Geriana, que é ela que está a explorar a queijaria. Porque não ficava bem, à causa de ter tido uma oficina ecológica e agora fechá-la, acho que ninguém aceitaria isso. Enquanto o presidente desta Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela, como é que olha para este tipo de eventos, estas feiras do queijo que acontecem na região? É bom para escoar produtos? É bom também para ajudar os produtores? Tudo o que se faça para promover o queijo Serra da Estrela é ótimo. E há uma coisa que eu ainda quero resolver. Aliás, vou fazer uma proposta na próxima Assembleia da Estrela Club, em representação da ANCOS e de Sabores Ambiente, que eles têm que arranjar outra entidade certificadora em que o preço seja diminuído, porque isso encarece muito o queijo da Serra e os pastores, os queijeiros e as queijeiras não conseguem exportar esses valores. Estamos a falar do custo da certificação, que é elevado. É muito elevado, embora eu saiba, uma boa parte dos autarcas, como acontece em caso aí de hospital, estão a ajudar nessa matéria. Muito bem, marcamos então encontros no próximo fim de semana. Lá estaremos.